show me the meaning of being lonely. Mostre-me o sentido de ficar sozinho. Tantas palavras para o coração partido. É difícil ver de um coração ferido. Tão difícil respirar. Caminhe comigo e talvez noites de luz em breve se tornarão selvagens e livres, que eu possa sentir o sol. Todos os seus desejos se realizarão. Mostre-me o sentido de ficar sozinho e esse sentimento que preciso suportar. Me diga por que eu não posso estar aí onde você está. Tem alguma coisa faltando em meu coração. A vida continua sem fim. Olhos de pedra observam as mudanças. Eles nunca mostram. Vigília eterna. Estradas culpadas para um amor infinito. Não existe controle. Você está comigo agora? Todos os seus desejos se realizarão. Mostre-me o sentido de ficar sozinho e esse sentimento que eu preciso suportar. Me diga por que eu não posso estar aí onde você está. Tem alguma coisa faltando em meu coração? Mostre-me o sentido de ficar sozinho e esse sentimento que eu preciso suportar. Me diga por que eu não posso estar aí onde você está. Tem alguma coisa faltando em meu coração? Mostre-me o sentido de ficar sozinho e esse sentimento que eu preciso suportar. Me diga, por que eu não posso estar aí onde você está? Tem alguma coisa faltando em meu coração?